cabeceira. O sol convulsionado purpurizava ao longe a crista da montanha. Tal como um leão feroz que o sono tem prostrado, o mar cessa de todo a rugidora sanha. Da tarde o salutar frescor divinizado desce do céu sereno e a terra toda banha. Os lírios aromais, a vastidão do prado, revestem de brancura e de beleza estranha. E ante a mudez total que a natureza invade, nesse misto de dor, de tristeza e saudade, do alto de uma pedra improvisada peanha, ergueu-se a austera voz de um grande pregador, pregando o bem, pregando a paz, pregando o amor. Era a voz de Jesus no Sermão da Montanha.